Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus está chamando. Entramos na parábola do joio. Uma das lindas parábolas do Mestre Jesus. A partir do versículo 24 do capítulo 13. Então Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e fugiu. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem este joio? Ele respondeu: Inimigo é que fez isto. Mas os servos continuaram: Senhor, queres que vamos arrancar o joio? Ele respondeu: Não. Porque pode acontecer que arrancando o joio, também arranqueis o trigo. Deixai crescer ambos juntos até o dia da ceifa. No tempo da ceifa direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para queimá-lo, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Termina então no versículo 30. É extraordinária a sabedoria desta parábola. Vamos argumentar com a própria LBV, porque... E se não mistificamos a Deus, que nos vale mistificar os homens? Não. Se a Deus ninguém consegue enganar, por que enganar os legionários, não é? Esta é exatamente a situação, não só da LBV, mas de todas as religiões, de todas as instituições do Brasil e do mundo. Vem o irmão Zarur. Está feita do Mestre Jesus e lança a boa semente. De quem é a boa semente? É de Zarur? Não, é de Jesus. Porque o Evangelho não é de Zarur, é de Jesus. Portanto, não há semente melhor. Nesta parábola do joio, Jesus estava abrindo caminho. Vocês não leram isso em lugar nenhum. Duvido que alguém tenha escrito alguma coisa a esse respeito. Contando a parábola do joio, Jesus estava contando uma parábola que ia preparar caminho para a compreensão da sua profecia de um só rebanho para um só pastor. Por quê? Vamos raciocinar. Tem um horror a fiéis de cabresto. Lançada a boa semente, cresceu o trigo. Mas quando viram os frutos daquela semeadura, com muito pesar descobriram que havia também crescido o joio junto do trigo. Então disseram ao Senhor: queres que vamos arrancar o joio? O Senhor respondeu: não, porque cortando o joio, acabareis também cortando o trigo. Deixai-os crescer juntos até o dia da ceifa. É o dia de juízo. É o dia de julgamento. Por quê? Porque a Igreja Católica tem trigo e tem joio. A Igreja Protestante tem trigo e tem joio. O Espiritismo tem trigo e tem joio. A Umbanda tem trigo e tem joio. Judaísmo tem trigo e tem joio. Toda religião tem bons elementos e maus elementos. Então, o que é que está acontecendo? É o entendimento claro da profecia de um só rebanho para um só pastor. O rebanho único do Cristo, que é o bom pastor e não há outro. O único rebanho é formado pelas boas ovelhas, pelo trigo que está no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no umbandismo, no judaísmo, no islamismo, etc. e tal. Aí sim. Agora todos compreendem por que haverá um só rebanho para um só pastor. Não é o rebanho católico, nem protestante, nem espírito, nem búdico, nem judaico, nem islâmico. São as boas ovelhas, as criaturas de boa vontade que estão espalhadas em todas as religiões. Não tem saída. Se o indivíduo não praticar o bem, não vai se salvar porque é católico, protestante ou espírita. O que salva é o bem. O que salva é a caridade. O que salva é realmente a compreensão de que a bondade está acima de todos os galardões religiosos. Muitos ateus são aqueles que não têm religião, não acreditam em Deus, mas acreditam no bem, na solidariedade humana. Esses já estão salvos, porque fazem o bem. Quando fazem o bem, é claro. Porque Deus não faz questão de que creiam nele, não. O sujeito fazendo o bem, Deus abençoa da mesma forma. Porque o ateu faz o bem sem esperar recompensa no céu. Mas há tanta gente aí que diz: você sabe que eu vou para o céu, não é? Já tem uma cama de ouro, colchão de molas, já está tudo reservado, porque São Pedro sabe que eu sou tal. Você não sabe? Eu sou o rei da caridade. Esse é que vai direto para o buraco. Já vai tarde.